Foram 2 anos de agonia que você me fez passar. E ainda quero te encontrar. Mas em todo esse tempo você nem me procurou. Será que você me amou? Foi duro perdoar, mas hoje eu já te perdoei. Você brincou comigo, eu briguei. Acho que ainda é tempo de você se desculpar. Está na hora. Por que guarda tanto rancor assim no coração? Pra que morrer de saudade? Quem sabe como? Ainda te amo, ainda te amo. Ainda quero. Ainda te amo. Eu não consigo. Ainda te amo. Ainda te amo. Ainda quero. Ainda te amo. Eu não consigo, meu bem, te esquecer. Estou te